Alô, Papa Tudo Lanches, Edjaldo Salles, Kiko Sportnet. Alô, galera de São Mateus, Sportnet, o melhor site de aposta do Brasil. Então é você, o novo namorado dela. Você que diz que vai casar com ela. Ah. Muito prazer, vim te conhecer. Queria saber quem era o cara que fez ela voltar a viver. Você não precisa se assustar. Você nem brigar, só vim te falar, só vim te falar. Quando ela chora, você não entende. Não é com você, vê se compreende. É coisa da gente, é coisa da gente. Sou aquele ex que ela não esqueceu. Você apareceu, faça ela me esquecer. Não suporto ver ela sofrer. Por isso eu invadi seus sonhos pra dizer: daqui de cima estou torcendo por você. Alô, galera da Malvina, tamo junto. Bota pra estourar. Receba! Portal do La Rocha. Então é você, o novo namorado dela. Ah. Então é você que diz que vai casar. Vim te conhecer. Queria saber quem era o cara que fez ela voltar a viver. Você não precisa se assustar. Não vim discutir com você nem brigar. Só vim te falar, só vim te falar. Você apareceu, faça ela me esquecer. Não suporto ver ela sofrer. Por isso eu invadi seus sonhos pra dizer: daqui de cima estou torcendo por você.